Seja bem-vindo à Toca do Tatu. Fique à vontade para entrar, abrir a geladeira e pôr o pé no sofá, que a gente já vai começar. Bom, antes de começar, vamos dar aqui um recadinho. O Adote o Gatinho é uma organização não governamental que trabalha na defesa e proteção dos gatos. A ONG Resgata oferece tratamento veterinário aos gatinhos necessitados, além de vacinar, vermifugar e castrá-los. Localizada em São Paulo, a ONG busca encontrar um lar para os mais de 320 felinos que estão no abrigo ou na casa de voluntários e conscientizar sobre a importância da castração e posse responsável. Gatas dão cria até 4 vezes por ano a partir dos 5 ou 6 meses. E com a castração, reduzimos a quantidade dos animais passando frio, fome e sendo maltratado nas ruas. A Adote um Gatinho vive de doações de pessoas físicas e da ajuda das voluntárias nos cuidados com os gatos. A ONG não recolhe ou resgata animais que estejam além da capacidade. Em 12 anos de atuação, mais de 7 mil gatos já foram resgatados e doados. Existem algumas formas de ajudar a ONG. Elas são doações em dinheiro via depósito em conta ou PagSeguro, notas fiscais paulistas sem CPF, doações de produtos, apadrinhamento de gatinhos, comprando na lojinha, participando de rifas ou até divulgando o projeto. Para saber mais detalhes ou formas de ajudar, acesse o site adoteumgatinho.org.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Toca do Tatu. Eu sou a Gil Brauner, estou aqui com o Ítalo Queiroz. Olá! E a Carol Costa. Olá, olá! A gente está aqui dentro da nossa toca, vamos trazer algumas coisas bacanas para vocês. E aí, Carol, como é que foi sua semana? Ah, foi tudo bem, foi tudo normal, foi tudo ótimo. E você, Ítalo, o que você fez nessa semana aí? De diferente assim, acho que não fiz nada, não. Ah, eu fiz uma palestra pro pessoal de design de interiores aí, que rolou uma semana do design, da decoração. Oh, que legal, hein? Aí eu fui lá, sorteei prêmios e tal. Foi divertido, fazia tempo que eu não fazia esse tipo de evento. Mas eu acho que de relevante foi só isso. E você, jogou a novidade aí? Olha, aconteceu uma coisa não muito boa, na verdade, que foi, furou o radiador do carro e toda a água entrou pra dentro do carro. De repente, eu vejo o carpete inteiro, assim, do piso, na parte da frente, de trás, todo ensopado. Comecei a perceber um cheiro de cachorro molhado e não havia nada que eu fizesse que melhorasse esse cheiro. Quando eu vi, era isso. Então, assim, carro é sempre um... A gente até falou, né, sobre a tristeza que é ter carro, porque sempre dá algum tipo de prejuízo, né? Se você não bate em algum lugar, não dá uma raladinha, sempre alguma coisa quebra, alguma coisa tem que arrumar e... Só dor de cabeça, meu. Mas chega de desgraça, né? Falar de coisa boa. Falar de TechPix, brincadeira. Teve uma coisa legal que eu fiz essa semana, na verdade. Que eu fui na cabine de imprensa do filme Expresso do Amanhã. Assim, o filme ele foi baseado numa HQ que chama Perfura Neves. Tá sendo lançado pela editora Aleph. A HQ tem, assim, a classificação como uma das melhores HQs do ano, sabe? Ela é muito, muito bacana, assim, muito bonita. Ela é toda preta e branca, ela é grande, inclusive. É um volume fechado, então ela tem começo, meio e fim. E o filme Expresso da Manhã, ele foi baseado nessa HQ. Então, o filme, ele é basicamente o seguinte. É um cenário pós-apocalíptico. Então, assim, depois de alguns experimentos que deram errado, o mundo inteiro congelou. Mas tem um trem, que é o Snowpiercer, né? O motor dele nunca morre. Ele funciona pra sempre. E o trem, ele dá a volta ao mundo inteiro. E mesmo nesse cenário pós-apocalíptico, tá tudo congelado, o trem não para. Só que dentro do trem, os vagões são divididos pelas classes sociais. Então, ele começa a mostrar a história dos últimos vagões, que são as pessoas que vivem na pobreza, na miséria e aquela coisa horrível, que não tem comida, não tem água, não tem nada. Só que o pessoal que tá no fundo começa a se revoltar, porque eles começam a descobrir que nos vagões da frente, o pessoal tá vivendo bem, eles têm tudo, e tem comida, e tem água e tal. E aí o filme é com o Chris Evans, né? Então ele acaba liderando a rebelião e começa a querer tomar o motor. Então, assim, o filme eu achei muito bom. Tem algumas partes de violência, assim, tem as guerras. E eles começam a ir pra frente pra tomar o motor e tudo. Então o filme é muito legal, eu gostei bastante. Ele vai estrear dia 27 de agosto nos cinemas aqui no Brasil. E então, já que a gente tá nesse clima do Expresso da Manhã, nós vamos aproveitar aqui e fazer um sorteio. Com ingressos do filme. Então, pessoal, pode entrar aí no nosso Face, curta o post do sorteio e comenta lá, eu quero participar da promoção, que a gente vai sortear os pares de ingressos para vocês também poderem assistir e comentar aí o que vocês acharam do filme para a gente poder discutir. E aí, Carol, o que você vai trazer para a Toca do Tatu? Eu assisti um documentário muito legal que chama An Honest Liar. Ele tá no Netflix, mas eles não traduziram esse nome. Então é esse o nome mesmo, An Honest Liar. E conta a história do James Randi, que ele é um ilusionista, um mentalista, que ele se inspirou muito na história do Houdini. E quando ele era jovem, criança, ele assistiu um show de ilusionismo, de mágica, né? E ele ficou muito impressionado e ele decidiu fugir com o circo. E a partir daí, ele se dedicou a vida inteira a utilizar o ilusionismo, mas não para enganar as pessoas. Ele, logo no começo do show dele, ele dizia que ele era um mentiroso e que ele ia enganar as pessoas com os truques que ele ia fazer. E com o passar do tempo, ele foi se dedicando a desmascarar essas pessoas que se dizem médiums, paranormais e que dizem realmente que tem poder de mover objetos com o poder da mente, ou de ouvir espíritos e de se comunicar com o sobrenatural. Então ele se dedicou a vida toda a desmascarar essas pessoas. E o documentário conta a vida dele, alguns eventos em que ele desmascarou algumas pessoas. E eu achei muito legal o documentário, porque assim, além de mostrar todo o trabalho que ele teve para abrir os olhos das pessoas mesmo, ele também conta um pouquinho da história dele e da família dele, o que eles viveram também. E uma coisa que eu achei peculiar é que, assim, mesmo ele tendo todos os esforços que ele teve para alertar, né, sobre esse tipo de charlatão, as pessoas muitas vezes não acreditam e, aliás, ficam bravas com ele porque diz que ele é um descrente, sabe? Um cético e que a mágica está dentro das pessoas, sabe? Por exemplo, teve um caso que tinha um pastor de igreja que chega lá e fala assim: ah, você tá doente, você tem câncer, eu vou curar seu câncer. E aí ele põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa começa a estribuchar toda lá e pronto, tá curada. Uns que ele fazia andar, quem andava de cadeira de rodas e fazia andar, outros que eram cegos, enfim, um monte de gente. Só que assim, ele utilizava pra convencer as pessoas, ele chegava e falava assim: você mora na rua tal, no endereço tal, número tal? Aí a pessoa já ficava meio: como assim ele sabe onde eu moro? É, você é fulano de tal, seu nome é esse, sobrenome é esse? E aí, isso chamou a atenção do Randi, que é o Amazing Randi, e ele foi investigar. Aí ele contratou um detetive particular, e eles descobriram que o cara tinha um ponto no... esses pontos de... que tem filme de espião mesmo, que coloca no, dentro do ouvido, e fica uma pessoa num lugar dando a letra da situação, falando qual que é o que tá acontecendo, enquanto ele ouve e passa as informações, né, pras pessoas. Então, assim, a mulher dele ficava escondida numa sala, lendo os papeizinhos que as pessoas pediram em oração, sabe? As pessoas colocavam lá seu nome, seu endereço, o que elas estavam sentindo e o que elas queriam que fosse a graça, colocavam numa urna. Aí a mulher dele pegava esses bilhetinhos e passava pro ponto intra-auricular para o pastor falar para as pessoas, e as pessoas acreditavam. Então, assim, muito, o documentário passa muito desses casos e como esse ilusionista tentou a vida inteira desmascarar essas pessoas e como muitas vezes ele não conseguiu, não por não conseguir desmascarar, mas ele desmascarava, mas as pessoas não acreditavam. As pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam, né, de ser enganadas. Isso é até um posicionamento que os outros ilusionistas parceiros que estavam trabalhando com ele colocam no documentário. Falam assim: Randi, eu acho que a gente tá do lado errado, porque a gente escolheu não enganar as pessoas, mas elas querem ser enganadas. Nossa, e eu achei que tem um debate legal e um questionamento bacana pra gente parar pra pensar também até que ponto a gente acredita nas coisas não baseado em evidências, mas baseado simplesmente em crença. Com certeza, meu. Nossa, muito interessante. Tá no Netflix, né? Isso, tá no Netflix. Porque você vê, né? Às vezes você tenta mostrar pra pessoa que ela tá fazendo não faz sentido. E a pessoa, não, imagina, fica quieta. Deixa eu continuar aqui acreditando nisso, né? É, porque como dizem, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Tem o que pra nossa toca? Ah, eu trouxe um negócio que eu achei muito interessante. Há um tempo atrás, já começou em 2013 o projeto, um engenheiro de software lá, bem maluco, desses caras fanáticos por sustentabilidade e tudo mais, ele criou um alimento que ele chama Soylent, que é no começo era um pó e depois virou uma bebida que você compra já em forma líquida, né? Que segundo ele é o alimento, assim, que você só precisa daquilo pra sobreviver, né? O alimento ideal do ser humano. Então, a ideia é você comer, tomar aquela vitamina dele lá e não precisa comer mais nada. Tipo ração humana. Tipo uma ração humana, exatamente. E já tá na versão 2.0, indo pra 3.0, e cada vez que ele evolui, ele melhora a fórmula e tudo mais. E é interessante, eu fiquei sabendo do projeto porque eu vi uma entrevista com ele e o estilo de vida que ele leva, né? Ele é um cara que, por exemplo, a casa dele não tá ligada na rede elétrica normal, ele vive com energia solar, guarda tudo em bateria, ele é engenheiro de software, então ele trabalha com informática, ele tem computador lá. E, assim, o lixo dele, ele reduziu pra um saco de lixo durante um mês. Caramba! É, assim, ele é bem extreme no negócio, né? Sim. Ele tem carro híbrido, esse tipo de coisa. E, assim, eu achei que é interessante porque... Será que vai emplacar um negócio desse? Gente, mas assim, eu sou super a favor da sustentabilidade, salvar o planeta, os animais, a floresta, blá blá blá, mas o cara vive numa bolha, né? Porque, na verdade, eu não acho que isso vai ser possível. Até porque, ainda mais com um alimento, assim, meu, o pessoal tá nem aí. Ainda mais hoje em dia com a nova tecnologia do raio gourmetizador, né? Que tá por aí. O pessoal tá nem aí pra essas comidas gororoba. Meu, quanto mais gourmet, cheio de coisas. Então, é que eu acho complicado porque o ato de você comer, fazer uma refeição, não é só pra você adquirir energia pra viver no seu dia a dia. As cachorros da Juliana aí, gente. Então, não é só pra você ter energia, né? É muito de um evento social. Você come pra estar junto com a sua família, pra estar junto com seus amigos. Poxa, comer é gostoso, né? Gostou muitas vezes. Você tá comendo pra ter o prazer. Então, eu acho complicado conseguir chegar nessa fase que você só vai comer pra sobreviver, né? Aliás, não vai nem comer, vai beber uma bebida, você não vai nem mastigar. É, assim, até aí tem gente que vive de luz, né? Então, é uma opção, né? Eu acho que se você, tudo que você quiser, você pode. Mas, se isso vai dar certo... Eu acho que, assim, esse negócio daqui a pouco pode virar, tipo, uma coisa de dieta, sabe? Do pessoal que quer emagrecer, você só tem que tomar uma gororobinha X, substituir por duas refeições, não sei o quê, mas é complicado. Eu acho complicado. Que pra maioria da população não vai servir. Também pode funcionar pra populações que têm muita deficiência de conseguir alimento, populações na África lá que passam muita fome. Eu acho que seria uma coisa viável pra acabar com a desnutrição. Mas qual é o preço disso, né? O custo? É, no site deles, por exemplo, 12 garrafas sai por $29. É barato. Não é caro. É, não. A ideia é diminuir o valor. E assim, a proposta dos caras é separar o prazer de comer da necessidade de comer, né? Se você quer comer um negócio mais elaborado, feito por um chefe, você vai lá e come. Mas, tipo, não é que você precisa. Faz todo dia isso, né? Ah, mas, meu, será que mesmo esses negócios têm todos os nutrientes que as pessoas precisam, sabe? Ah, eles têm, sim. E com o tempo eles vão sempre aperfeiçoando, né? Por exemplo, a primeira fórmula eu vi que fazia o povo peidar demais. Aí eles foram colocar umas outras coisas lá pra diminuir esse efeito, né? Então, aos poucos, eles vão aperfeiçoando. Mas é tipo de soja, essas coisas? Meu, é muita coisa que tem. Tem soja. A base, assim, é soja, óleos de algas, e um monte de vitamina sintética, assim, tipo, falaram arroz, tem muita coisa de grão envolvida. Mas o negócio é a alga lá, que é a chave do... Da... É, esses dias eu vi que eles descobriram uma alga que tem gosto de bacon, né? Uma maravilha. É porque, por exemplo, se você planta alguma coisa, né, você precisa de... Você ocupa solo, tem a água pra molhar aquilo e tal, e a água já tá crescendo dentro do mar, então é... Teoricamente, é uma coisa mais verde ainda você fazer um alimento à base de alga. É. Assim, na teoria parece legal, né? Agora, primeiro, a gente não sabe o gosto que tem isso, né? Não, ninguém vai conseguir passar a vida só tomando só isso, né? Não, é que nem eu falei, tem gente que vive de luz, sabe? Então, se a pessoa realmente tiver afim do negócio, ela consegue, mas... É. Algumas informações do site, né? A dieta é vegana, não tem nada envolvendo animal, é livre de lactose, livre de castanha... Que muita gente tem alergia, né, a nozes, essas coisas. É feito, por enquanto, tá sendo feito só nos Estados Unidos. É, então, mas assim, também essas coisas, se for pra radicalizar, né, vamos pensar também. Porque, por exemplo, as plantações de soja, tá bom, você é um negócio totalmente natural e você tem... Não tem nenhum sacrifício de animais, tá, blá, blá, blá. Só que, meu, e as pessoas que trabalham nessas plantações, sabe? Elas vivem em condições subhumanas e uma merreca absurda. Porque eles têm as máquinas, as colhedeiras que passam colhendo, mas depois tem um resto que fica no solo. E são as pessoas que têm que ir lá, passa o dia inteiro, da hora que nasce o sol, a hora que o sol se põe com um saco cheio, vai recolhendo, sabe, milho, essas coisas, e tipo, ganha 20, 25 reais por dia pra passar o dia inteiro colhendo o negócio, tomando sol, não pode parar, não pode beber água. Então, quer dizer, a sustentabilidade real é uma coisa que é meio complexa hoje em dia. Ah, mas isso em qualquer esquema aí de plantação é assim? Sim, então, exatamente. Então, tudo bem, não tem carne, mas mesmo assim e as pessoas também que estão trabalhando, sabe? Então... Ah, mas em tudo vai ser assim, tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Só tem que colocar na balança e ver o que é menos negativo e o que a gente vai conseguir levar por mais tempo, né? Não é assim, o que eu acho que seria uma alternativa melhor é sempre a gente fazer o cultivo das coisas em casa, porque você mesmo planta, você mesmo colhe, você sabe que você não tá fazendo mal a ninguém, não tá atrapalhando a vida de ninguém, mas... É, mas é que isso é muito inviável, né? Principalmente, vai, morando em São Paulo, sim, que é a cidade mais populosa aqui, uhum, do Brasil, e muitas pessoas vivem em prédios, uhum, em apartamentos. Como maioria. É que você vai conseguir plantar alguma coisa dentro do seu apartamento? É impossível. Não, por isso que, assim, eu reciclo meu lixo e tal. A gente faz o possível pra tentar melhorar. Mas eu acho que não sei se dá pra ser tão radical, né? Que esse cara vive numa bolha, né? O carro, a casa, ai, não usa energia elétrica. Acho que hoje em dia fica meio... Ah, mas é legal quem consegue fazer alguma coisa. Principalmente porque ele é bem voltado pra tecnologia. Eu acho que ele estuda as formas. Uhum. E de alguma forma ele consegue influenciar as pessoas que estão... ao redor dele, né? O legal é cada um poder fazer um pouco, né? Eu acho que cada um fazendo um pouquinho já ajuda bastante. É, mas com o tempo essa coisa vai evoluindo. Por exemplo, nos Estados Unidos, em muitos países da Europa, o carro híbrido já é uma realidade de assim, certa. Boa parte da população já tem. Aqui no Brasil, quem não entrou ainda, né? Mas esse pessoal que é extremista que acaba puxando e aos poucos vai espalhando. Ah, sim, eu acho válido, até porque a pesquisa, né, é uma coisa que eles vão incrementando e aos poucos vai implementando, vai trazendo coisas mais, assim, práticas, né, pro dia a dia. Legal, achei interessante. É isso? Não, eu queria falar mais uma coisa. Fala mais uma coisa, Ju. Uma coisa, zoeira. Eu fui também essa semana na pré-estreia do Pequeno Príncipe. Filme? Desenho? Como é que é isso? Então, assim, todo mundo sabe, né? Conhece o básico da história do Pequeno Príncipe, que foi baseado no livro e tudo. Já tem um outro filme, que era um filme francês, assim, bem... A história bem lenta, eu não curti muito o filme, achei muito parado. Mas agora vai ter a estreia do novo filme. Na verdade, ele é um desenho, uma animação. E tem algumas partes que são stop motion. É muito fofo, assim, eu amei o desenho, é uma gracinha. Eles contam de um jeito um pouco diferente. Tipo assim, eles tentam trazer a história pra uma coisa mais real, sabe? Então, uma mãe, aparentemente ou solteira, ou viúva, enfim, com uma filha pequena. E ela tem todo o planejamento da filha dela pra ela ser uma adulta ótima, assim, sabe? Então, ela tem todo o cronograma de estudos e ela... a filha tem que estudar muito, porque ela tem que passar numa escola tal. E elas vivem naquele mundo quadradinho, tudo calculado, sabe? Aí ela se muda pra uma casa nova, as ruas todas quadradinhas e os, sabe, um negócio assim, bem simétrico, tudo. O cara que mora do lado é tipo um velho meio doidão, que tem um avião no jardim e tal. E aí a menina, sem querer, acaba começando a conversar com ele, descobre que ele é o aviador, né, da história do Pequeno Príncipe. Ele começa a contar pra ela as histórias e, de repente, ela abre a cabeça dela pra perceber que a vida não tem que ser aquele quadradinho, sabe? Que ela também pode sonhar, que ela pode fazer coisas diferentes. E aí ele começa a contar a história. Então toda a parte que mostra o Pequeno Príncipe em stop motion, sabe? Eu adoro, assim, acho incrível. E, meu, eu nem vou contar porque todo mundo sabe a história, mas tem um final um pouco diferente, sabe? Eles mudam um pouco algumas coisas, mas é muito legal, vale muito a pena. Estreia dia 20 de agosto no cinema. E eu acho que vale a pena porque ele fala com todo mundo, sabe? Ele acaba sendo um pouco infantil, porque é um desenho e tudo, mas a história é sempre bem filosófica, sabe? Sempre faz você pensar e é bem legal. Tem a parte educativa? Você acha que eles iam deixar de fora a frase que 35% das mulheres têm tatuado nas costas, né? Nossa Senhora. Mas é muito fofo, assim. Eu achei que a história foi legal, porque ela foi contada de um jeito um pouco diferente, sabe? Trouxe um pouco mais pra nossa realidade, assim, atual. Não ficou uma coisa tão filosófica, mas fala com você, sabe? Tem um filme muito antigo do Pequeno Príncipe, que eu vi que devia ser da década de 70, assim. Nossa, mas muito velho. Tanto que a raposa, no filme, é aquele cara que fez o Fantástica Fábrica de Chocolates, a primeira edição. Nossa. É muito velho, é muito velho. Eu lembro que tinha uma animação, um desenho que passava na Globo, né? É, então, eles já tentaram, né, reproduzir o Pequeno Príncipe de várias maneiras. Mas pra mim, esse filme, assim, foi o melhor até agora. Porque a animação, sabe, com stop motion, assim, ficou bem bonitinho, ficou bem legal. Eu quero ver, eu sempre gostei muito, quando eu li quando eu era criança, eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Mas com essas transformações, né, de mídia, transformar de uma mídia pra outra, aí eu já não gostava muito. Eu sei até que teve uma peça que era daquela atriz que ela é cheia de fazer polêmica na internet. Loira, esqueci o nome dela. Deixa eu ver se eu lembro. Mas ela é o que, americana? Não, é brasileira, referência. Brasileira. Luana Piovani. Luana Piovani. Olha só. Nossa, sabia. É ótima de nome, Ju. Então a Luana Piovani, ela fez uma peça do Pequeno Príncipe, mas assim, ela era o Pequeno Príncipe, né? Você consegue imaginar ela de Pequeno Príncipe? É, então, por isso. Que esse que é o problema. Quando uma coisa é boa, todo mundo quer fazer a sua versão daquilo. E aí, muitas acabam saindo cagada, né? Mas essa daí, por enquanto, foi a que eu mais gostei. Não vou dizer que eu chorei, tá? Foi culpa porque tava com muito cheiro de cebola no cinema. Escorreu uma lágrima. Mas foi muito legal, né? Eu indico, acho que todo mundo devia assistir, porque não é só de criança, sabe? Dá pra falar com todo mundo e é isso. Bora pro cinema. Vamos assistir no cinema, pessoal. Obrigada, pessoal, pra quem ouviu até o final. Não esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, Facebook, Twitter, facebook.com/tatubolapodcast, twitter.com/tatubolapodcast. Curtam, participem do nosso sorteio do Expresso da Manhã, comentem a opinião de vocês, se vocês já ouviram falar das coisas que a gente falou, sempre pode mandar e-mail, deixar comentário na nossa página, no Face, no site. E é isso, obrigada pela audiência e um beijo no coração. Tchau, tchau! Tchau!